aqui pra que teu amor viesse sobre mim. Sei que não mereço o que tu fazes. Me perdoa, então chove em meu jardim. Oh meu Deus, sinceramente venho aqui para que eu possa te pedir, enfim, que me receba como velho filho que voltou arrependido e indigno. Oh Deus, vem e tenha compaixão de mim. Sinceramente venho aqui para que eu possa te pedir.